continuo apaixonado. Tô ligando pra dizer que não vivo sem você. É um anjo que Deus me mandou. Um beijo, se adivinhar, vai ter que acertar onde eu estou. Eu tô na igreja, te esperando em cima do altar. Não demore muito pra chegar. Depressa tá passando o tempo. Eu tô na igreja, convidei amor toda a cidade. Que seja feita a nossa vontade. Hoje é o nosso casamento. Liderança. Tô ligando pra dizer que não vivo sem você. É um anjo que Deus me mandou. Um beijo, se adivinhar, vai ter que acertar onde eu estou. Eu tô na igreja, te esperando em cima do altar. Não demore muito pra chegar. Depressa tá passando o tempo. Eu tô na igreja, convidei amor toda a cidade. Que seja feita a nossa vontade. Eu tô na igreja, te esperando em cima do altar. Não demore muito pra chegar. Depressa tá passando o tempo. Eu tô na igreja, convidei amor toda a cidade. Que seja feita a nossa vontade. Hoje é o nosso casamento. Só pedir, a liderança toca. Cadu Martins, Raquel dos Teclados. Tá perguntando se eu tô sofrendo, quer saber como eu tô. Se eu tô sentindo falta da gente, pirou. E só porque eu tô bebendo, não quer dizer que eu tô chorando e tô sofrendo por você. Para de me explicar o que foi ou não foi. E vamos dar nome aos bois. Eu também te traí. A docinha, vem! Foi chifre pra você e pra mim. Eu também te traí. Sofrendo, quer saber como eu tô? Liderança. Se eu tô sentindo falta da gente, virou. E aí? E só porque eu tô bebendo, canta, não Cadu. Quer dizer que tô chorando e tô sofrendo por você. Para de me explicar o que foi ou não foi. E vamos dar nome aos bois. Eu também te traí. Vive pra você e pra mim. Eu também te traí. Chama na bacia. Foi chifre pra você e pra mim. Eu também te traí. Foi chifre pra você e pra mim. Eu também te traí. Oh, que é dos teclados e o caduzinho. É Cadu e Raquel. Liderança Rádio que dá show agora 1h49. É só pedir, a liderança toca. É só chamar, liderança. Olá galera, aqui é o Gustavo Lima, tô aqui ligado na liderança. Um beijo do Gustavo Lima, valeu. E eu já te pedi desculpa sem errar. Me anulei às vezes pra não te perder. Fiz o que eu nem queria só pra te agradar. Mas uma coisa eu não posso fazer. Sua parte. Eu te amei, mas faltou você fazer. Sua parte. Opostos até podem se atrair, mas só dispostos vão permanecer. É tão difícil se adaptar. Alguém tão diferente.

10 e 1 na liderança. Boa tarde. Daqui a pouco, na liderança. Quiser brigar, a gente briga sem roupa. Liderança. Na liderança, acontecendo, você fica sabendo. Com a Darlan Márcio. Muito bem, ótima tarde pra você de segunda-feira. Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. E olha só, gente, o sorteio do concurso 2737 da Mega foi realizado na noite do último sábado, dia 15, em São Paulo, e nenhuma aposta acertou as 6 dezenas. Com isso, o prêmio para o próximo sorteio, que será realizado amanhã, terça-feira, dia 18, acumulou em 53 milhões de reais. Os números sorteados foram 16, 20, 30, 34, 37 e 45. 67 apostas tiveram 5 acertos e vão levar cada uma R$52.990,78. Uma delas saindo para Fortaleza, hein? 4.208 tiveram 4 acertos e cada um levando R$1.205,31. Próximo sorteio, como já falei, será amanhã, terça-feira, e as apostas podem ser feitas até às 7 da noite de amanhã em qualquer lotérica do país ou pela internet no site da Caixa Econômica Federal. Acontecendo, você fica sabendo aqui na liderança. Acontecendo, você fica sabendo. Liderança. O rádio está sempre em evolução. O rádio está muito além de apenas tocar música. Além de ser um veículo companheiro, te informa, te dá mobilidade e segurança em informações. O rádio se comunica com você e com sua comunidade usando a mais importante e tradicional ferramenta de comunicação em todo o planeta. A voz humana. O rádio é o palco do teatro da mente. Mexe com suas emoções e também com sua imaginação. O rádio te faz lembrar os bons momentos do passado, faz parte do seu presente e te guia para o futuro. Quando você se sente sozinho, lá está o rádio para te fazer companhia. Quando você está triste, o rádio te deixa feliz. E quando você quer ficar bem informado, o rádio é o primeiro a te mostrar os fatos e acontecimentos com responsabilidade e credibilidade. O rádio estimula a imaginação, emociona a alma e arrebata o coração. Rádio tocando o que toca você. Apoio Rádio Liderança. Fala, meu povo! Hoje o rolê da Portal City não é comigo, não, viu? A gente vai acompanhar o tuque-tuque do remédio. Mas não é coisa pra turista, não. É remédio na porta de casa. Viu só? Olha só pra essas carretas. São os postos volantes do Vem Saúde. Vacinas, exames, médicos e dentista indo até a população. Sem falar dos postos de saúde construídos e reformados. Hospital e maternidade novinho em folha. Tem mais do que melhorar na saúde, a gente sabe. Mas a mudança já começou. Prefeitura de Fortaleza. Rádio Liderança 94,3. Liderança. Blusa de renda, vestidinho e saia. Eu tenho pra vender, quem quer comprar? São João com Crédito Amigo é mais sucesso mesmo. É crédito de até 21 mil reais com as melhores taxas e prazos. Tem uma vendinha no canto da rua e um negócio tá rendendo para espiar. Fale com um agente ou ligue 0800-728-3030. Crede Amigo Banco do Nordeste. Governo Federal, União e Reconstrução. Uma história de sucesso. Leve a sério a limpeza da sua casa, condomínio e da sua empresa. Na loja Tá Limpo da Cidade dos Funcionários, você encontra os melhores produtos de limpeza com o melhor preço da cidade. Tá Limpo, tudo limpinho, isso é Tá Limpo. Só aqui você tem produtos eficientes na remoção de sujeiras, manchas e germes que geram economia de tempo e esforço em sua limpeza. Loja Tá Limpo, Cidade dos Funcionários. WhatsApp 996134898. Avenida Desembargador Gonzaga 629, Cidade dos Funcionários. A minha casa brilha de Tá Limpo. Loja Tá Limpo. WhatsApp 996134898. Com Entrada Moradia Ceará, do Governo do Estado, você pode realizar aquele sonho da casa própria. O programa vai dar 20 mil reais para o cearense dar entrada no primeiro imóvel. É a chance de investir em seu sonho e ter um cantinho só seu. Para saber se você tem acesso a esse benefício, entre no site entradamoradia.ce.gov.br e confira mais informações. Governo do Estado, cuidar das pessoas, avançar o Ceará. WhatsApp da liderança. Código 85 982021101. Se você é apaixonado por carne suculenta e sabores autênticos, venha conhecer o Savu Parrilha. Nossos cortes premium são cuidadosamente selecionados e preparados na grelha, resultando em uma explosão de sabores. Savu Parrilha. Venha, convide os amigos, traga a família. Ambiente climatizado e uma equipe pronta para proporcionar a melhor experiência gastronômica e tornar seu evento muito especial. Faça sua reserva. 991314813. Savu Parrilha, Avenida Washington Soares, 720, Guararapes. Operadora 85-3038-0101. Um bom dia tem que ter muita alegria. Bom dia, liderança. Bom dia, liderança. De segunda a sexta, 8 da manhã, aqui na Liderança. Rádio tem nome. É Rádio Liderança. Felicidade na liderança, com o maior prazer do mundo na sua companhia. Vamos dar aquela recordada, né, minha gente? Agora, na liderança, os bons tempos de volta. Revivendo. Revivendo. 1989. Hora de revivermos um clássico. Eita, musicão. Fafá de Belém, Chitãozinho e Chororó, 1989. Nuvem de Lágrimas na liderança. Mas sob os meus olhos, dizendo pra mim que você foi embora e que não demora meu pranto rolar. Eu tenho feito de tudo pra me convencer, me provar que a vida é melhor sem você, mas meu coração não se deixa enganar. Inventando paixões pra fugir da saudade, mas depois da cama a realidade é só sua ausência doendo demais. Dá um vazio no peito, uma coisa ruim, o meu corpo querendo seu corpo em mim. Dos olhos e dentro do meu

pedir. A liderança toca. Maria Pessoa. Fiz uma promessa pro meu coração, já descumpri 1 milhão. Tudo que eu fiz pra tentar te esquecer foi em vão. Já beijei metade da cidade, mas ninguém matou minha saudade. Se toda boca que eu beijar eu parar pra comparar, vou te amar pra eternidade. Se te bloquear resolvesse, eu já tinha te esquecido 1000 vezes. Se te ignorar adiantasse, eu não tava aqui fazendo sacanagem. Se te bloquear resolvesse, eu já tinha te esquecido 1000 vezes. Se te ignorar adiantasse, eu não tava aqui fazendo sacanagem. Oh, oh, oh, oh. Liderança. Já beijei metade da cidade, mas ninguém matou minha saudade. Se toda boca que eu beijar eu parar pra comparar, vou te amar pra eternidade. Se te bloquear resolvesse, eu já tinha te esquecido 1000 vezes. Se te ignorar adiantasse, eu não tava aqui fazendo sacanagem. Se te bloquear resolvesse, eu já tinha te esquecido 1000 vezes. Se te ignorar adiantasse, eu não tava aqui fazendo sacanagem. Oh, oh, oh, oh. Rádio Liderança. Porque boizinho, ligo, corro atrás, me humilho pra não te perder. Você não sabe o que é sofrer, o que é gostar de alguém sem querer. Você não sabe as lágrimas que eu já derramei. Mas tá tudo bem, quem perde é você. Alguém que te ama demais. Eu vou aprender a te esquecer. Você não merece alguém como eu. Por quantas vezes eu te liguei, só pra ouvir tua voz, depois desliguei. Só eu sei as lágrimas que eu já derramei. Amanhã, cuidado, pode ser tarde demais.

Neto e Cristiano, tá aí pra quem pediu, deu moral. Antes Péricles daquele jeitão, sonhos e planos, desejo de menina, calcinha preta e Maiara e Maraísa, relógio de saudade, quem perde é você, furacão do forró, promessa, Maria Pessoa, dois tristes, Simone Mendes, e revivemos um clássico de Fafá de Belém com a participação da dupla Chitãozinho em Chororó. Nuvem de lágrimas, faz tempo, hein? E revivemos juntos aqui na programação, que beleza. Tá afim de cara sua também? Mandar o seu alô, vamos lá, DDD 85982021101. Eu sou o Adarlan Márcio, Dandan Felicidade na liderança, de volta já já, trazendo muito mais pra você. É rapidinho, tá gente? Segura ele. Daqui a pouco, na liderança. Eu tô sendo solteiro forçado. Eu tô beijando sem querer ser beijado. Liderança. Liderança. Para proteger o seu voto, existem várias camadas de segurança no sistema eleitoral. A urna não tem acesso à internet e não pode ser invadida. O código-fonte é verificado por instituições e especialistas independentes. A transferência é protegida de uma ponta à outra. Ao todo, mais de 30 barreiras de proteção garantem a segurança do seu voto e a integridade da democracia. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Se você é apaixonado por carne suculenta e sabores autênticos, venha conhecer o Savu Parrilha. Nossos cortes premium são cuidadosamente selecionados e preparados na grelha, resultando em uma explosão de sabores. Savu Parrilha. Venha, convide os amigos, traga a família. Ambiente climatizado e uma equipe pronta para proporcionar a melhor experiência gastronômica e tornar seu evento muito especial. Faça sua reserva. 991314813. Savu Parrilha, Avenida Washington Soares, 720, Guararapes. Para você que quer anunciar na liderança, peça um orçamento pelo nosso WhatsApp, 85 99982 7141. Anuncie na liderança e venda mais. 99982 7141. Fala, meu povo, hoje o rolê da Portal City não é comigo não, viu? A gente vai acompanhar o tuque tuque do remédio. Mas não é coisa pra turista não, é remédio na porta de casa, viu só? Olha só para essas carretas. São os postos volantes do Vem Saúde. Vacinas, exames, médicos e dentista indo até a população. Sem falar dos postos de saúde construídos e reformados. Hospital e maternidade novinho em folha. Tem mais do que melhorar na saúde, a gente sabe. Mas a mudança já começou. Prefeitura de Fortaleza. A vida é uma luta. E para alguns ela começa cedo. Todos os dias, bebês internados em unidades neonatais precisam da doação de leite materno para se recuperar mais rápido e ter uma vida mais saudável. Se você pode, doe leite materno. Vida em cada gota recebida. Qualquer quantidade faz toda a diferença. Ligue 136 ou procure um banco de leite humano e saiba como doar. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Blusa de renda, vestidinho e saia. Eu tenho pra vender, quem quer comprar? São João com Crédito Amigo é mais sucesso mesmo. É crédito de até 21 mil reais com as melhores taxas e prazos. Tem uma vendinha no canto da rua e um negócio tá rendendo para espiar. Fale com um agente ou ligue 0800 728 3030. Crédito Amigo, Banco do Nordeste. Governo Federal, União e Reconstrução. Papo Pet. Oferecimento Concept Golden Home. Salão de beleza pet especializado na raça Golden Retriever. 991376799. Uma questão importante na hora de escolher um pet para chamar de seu é o orçamento familiar. Se a pretensão é adquirir um pet de raça pura, exige dos criadores atestado de saúde dos pais. Pesquise sobre as doenças comuns à raça que você pretende escolher. Além de se programar para comprar uma ração de boa qualidade, fazer todo o ciclo vacinal, vermifugar com regularidade, dar banhos regulares e aplicar antiparasitários, a pesquisa sobre doenças pode evitar que você seja surpreendido com a necessidade quantidade de gastos excessivos para tratar de doenças sérias que vão levar uma fatia gorda do seu orçamento. Mas se você estiver adotando um pet sem raça definida, invista em boas rações, vacinas, vermífugos e antiparasitários. Esses itens são regulares e não devem ser negligenciados jamais, pois eles é que te livrarão de ter que gastar tratando doenças mais graves que poderiam ser evitadas com boa alimentação e prevenção de saúde. Papo Pet. Liderança. Operadora 85-3038-0101. Madrugada Liderança. As melhores músicas para quem quer ficar acordado. Madrugada Liderança. Diariamente à meia-noite, aqui na Liderança. 94,3. Uma emissora do Grupo TS. Afiliada à Rede Liderança de Rádios. Quando perguntarem que rádio você ouve, responda: Liderança. Rádio Liderança. Sou eu. Alô, alô, Liderança. Alô, alô, Jorge. Alô, alô, Damião. Estão em Iguatu, no Alto Posto Icavel. Iguatu, Ceará, né? Na sintonia, que beleza. Brandão Filho, motorista da van número 07, sempre levando o som da liderança pelas ruas de Parnaíba. Que maravilha! Obrigado aí, Brandão, pela carona. Em Solonópolis, Ceará, e o Darlisson Francisco, de Regeneração Piauí, também comigo. Quero abraçar também aqui as meninas da Graça e Moda Fitness Feminina, em Quixeré, todo mundo lá trabalhando e ouvindo a gente. É isso? Coisa boa! Obrigado aí, Grace. Matheus Gabriel, do bairro Bom Jardim, Fortaleza, também na escuta pela 94,3 de Fortaleza. Obrigado aí, Matheus Gabriel, pela audiência. E você tá onde? Participe aí, nosso WhatsApp, DDD 859-8202-101. E continua a programação campeã da liderança, a rádio que dá show. Liderança. Rádio que dá show e continua. É só pedir, a liderança toca. Murilha LT, são coisas que brotam no meu coração, mas o mundo diz que não. São coisas que brotam no meu coração, mas o mundo diz que não. São coisas que brotam no meu coração, mas o mundo diz que não. São coisas que brotam no meu coração, mas o mundo diz que não. Travo minha mente quando eu vi você olhar na minha pupila. Os pensamentos imaginaram qual seria o destino. Há quanto tempo que eu procuro e quanto mais eu vejo o mundo, mais eu lembro e me apaixono por aquele seu brilho que tem no fundo dos seus olhos. Ilumina o meu caminho assim não me senti sozinho em terra distante. E sentimentos mais remotos trouxe um entendimento de uma vida intensamente que eu não tinha antes. Oh, faz o que quiser e só me deixa livre. O festival me prova a melhor hora de vida. Gritar de gente grande é perigoso e traz traumas na memória, uma porção de cicatrizes. Temo amanhã que ele é inevitável. Não dá pra decifrar a previsão do tempo. Se acostume com o blefe desse calendário que muda o rumo dessa vida louca em um momento. Faz o que quiser e só me deixa livre. O festival me prova a melhor hora de vida. Brincar de gente grande é perigoso e traz traumas na memória, uma porção de cicatrizes. Temo amanhã que ele é inevitável. Não dá pra decifrar a previsão do tempo. Se acostume com o blefe desse calendário que muda o rumo dessa vida louca em um momento. São coisas que brotam no meu coração, mas o mundo diz que não. São coisas que brotam.

O caminho certo também é cheio de obstáculos e turbulências, sabia? São tantos obstáculos que você enfrenta também nos caminhos certos, que muitas vezes você para para perguntar: será que eu estou no caminho certo mesmo? Será que eu estou não é no errado, não? Mas é assim, minha gente. No caminho certo também você encontra becos sem saída, curvas bem fechadas. Esse caminho às vezes não é reto, não, nem simples. Mas você vai contornando, né? Os obstáculos, vai se acostumando. Vai percebendo que mesmo que fique escuro e assustador em alguns momentos, alguém vai aparecer para te socorrer com uma lanterna. Vai te dar aquela ajudinha que faltava. Ou até mesmo a lua vai te guiando para que você consiga chegar ao seu destino, no seu objetivo. No pior dos casos, você para e pensa em até voltar atrás, né? Mas é lógico que essa é a última opção, não é verdade, meu amigo? Não é mesmo, minha amiga? Às vezes você pode até pensar em parar de vez, porque está perdida, está perdido, e aparentemente não faz sentido continuar, você pensa assim, né? Bate aquele desespero, né? Não sabe o que escolher e fica naquela dúvida cruel. Será que eu retrocedo? Será que eu dou meia volta? Ou será que eu continuo nesta caminhada que eu estou fazendo na vida? Você já pensou assim, né, meu amigo? Já pensou desta forma, né, minha amiga? Até que alguma coisa dentro de você te cutuca e diz assim: ei! Ei! Ei, amiga! Continue andando! Ei, amigo! Parar pra quê? Voltar pra quê? Continue andando! Aí você a escuta e obedece. Sabe por que você obedece? Sabe por que você ainda continua nesta caminhada, mesmo sendo difícil, minha amiga? Viu, amigo? Porque você sabe que aquilo é um conselho superior de alguém que só quer o teu bem. Enquanto houver estrada, minha amiga, siga em frente, trilhe o seu próprio caminho. Por tudo isso, não desista dos seus objetivos, não, dos seus sonhos. Não desista de alcançar as metas que você traçou para a sua vida. Esse é o nosso instinto natural. Sobreviver seguindo, ó, em frente. Não é para voltar para trás, não. É seguir em frente. Independente dos problemas, das decepções e tribulações que possam surgir aí no seu caminho. Nunca esqueça de uma coisa, minha querida amiga, meu grande amigo na escuta. Lá do alto tem um ser, tem alguém que olha por ti o tempo todo e que vai te guiar por todos os teus caminhos. Que Deus te abençoe. Sinto essa mão que comigo está, quando não tenho forças. É a mão que vem me levantar, quando chegam as provas. Foi essa mão que ajudou Moisés a dividir o mar em dois. É a mesma que hoje me acompanha, a mão de Deus. Sinto essa mão que comigo está, quando não tenho forças. É a mão que vem me levantar, quando chego às provas.

liderança. Meu amor, me arrependi de ir pra longe de você. Coisa de Deus, sobrevivi só pedir, a liderança toca. Você pode encontrar muitos amores, mas ninguém vai te dar. Podem até te dar algum prazer, mas posso até jurar, você vai ver que ninguém vai te amar como eu te amei. Você pode provar milhões de beijos, mas sei que você vai lembrar. Vai me esquecer nem mesmo assim. Seu telefone. rádio tem nome. Tem nome. Tem nome. Rádio Liderança. Quem é das antigas sabe essa, hein? Caso do acaso bem marcado em cartas de tarô. Oh, oh. Meu amor, esse amor de cartas claras sobre a mesa é assim. Signo do destino, que surpresa ele nos preparou. Isso aqui foi tema do casamento da minha mãe e do meu pai, da época do fofo e da fofa. Isso é Lauana Prado Raiz, eu falei raiz. Liderança. Caso do acaso bem marcado em cartas de tarô. Oh, oh. Meu amor, esse amor estava escrito nas estrelas, tava assim. Liderança Rádio Kira Show 3:21. É só pedir, a liderança toca. É só chamar, liderança. É furacão do forró. Canta, Flavinha! Assim eu não mereço. Você chega e descarrega em mim toda a sua ilusão. Aparece de repente e vai embora. E o meu coração de novo sofre demais. É sempre assim quando você chega e depois se vai. E a cada hora que passa te quero mais. Já desisti de lutar contra o coração. Me diz, o que é que a gente não faz por amor? O que é que eu não faço por você? Que não há lógica e nem razão. Se o coração te quer de novo, o que é que a gente não faz por amor? Já fiz mil loucuras por você, e mesmo sabendo que é tão pouco teu amor, eu te aceito. Já pedi pra você não brincar com meu coração. Tanto sofrimento assim eu não mereço. Você chega, descarrega em mim toda a sua ilusão. Aparece de repente e vai embora. E o meu coração de novo sofre demais. É sempre assim quando você chega e depois se vai. E a cada hora

ser bem melhor comigo. Deixa eu te dar um aviso. Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo. Liderança. Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo. Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto. Saber ir embora também é prova de amor. A nossa história fica, mas a gente sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo. Deixa eu te dar um aviso. Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo. É só pedir, é só pedir. Torre Eiffel, pra quem pediu, com a Manu Batidão, aqui no som do É Só Pedir. Antes, Briga Feia, Henrique Juliano, Por Amor, Furacão do Forró, Escrito nas Estrelas, Lauana Prado. Recordamos também com Zezé e Luciano, Você Vai Ver, e Léo Magalhães também com Eu Amo Você. Nosso WhatsApp, pra quem tá a fim de indicar sua música, mandar o seu alô também, DDD 859-8202-101, tá bom? Já tem o Alô, Alô, Liderança e muito mais pra você, tá? Sai daí não! Daqui a pouco, na Liderança. Você me ligando só pra me mandar um beijo, pra eu me devagar, estou cansado, está chovendo. Liderança. Fala, meu povo! Hoje o rolê da Portal City não é comigo não, viu? A gente vai acompanhar o tuque-tuque do remédio! Mas não é coisa pra turista, não. É remédio na porta de casa. Viu só? Olha só pra essas carretas. São os postos volantes do Vem Saúde. Vacinas, exames, médicos e dentista indo até a população. Sem falar nos postos de saúde construídos e reformados. Hospital e maternidade novinho em folha. Tem mais do que melhorar na saúde, a gente sabe. Mas a mudança já começou. Prefeitura de Fortaleza. Fortaleza agora conta com o Playville Buffet, um amplo salão de festa climatizado, salão de jogos, boate infantil, tobogã de tapete e até campo de futebol society para a criançada se divertir. Imagine a magia nos olhos dos seus convidados, contemplando a decoração feita pela Manu do Dabalusa e o buffet com um espetáculo de sabores para os paladares mais exigentes. Playville Buffet, celebre a magia da felicidade. Rua José Alencar Ramos, número 100, a poucos metros da Washington Soares. Acesse o Insta, arroba Playville Buffet. Fale com a gente pelo WhatsApp do link da bio. Tem presente especial para os primeiros clientes. Pra você que quer anunciar na Liderança, peça um orçamento pelo nosso WhatsApp 85 99982 7141. Anuncie na Liderança e venda mais 99982 7141. A vida é uma luta e para alguns ela começa cedo. Todos os dias, bebês internados em unidades neonatais precisam da doação de leite materno para se recuperar mais rápido e ter uma vida mais saudável. Se você pode, doe leite materno. Vida em cada gota recebida. Qualquer quantidade faz toda a diferença. Ligue 136 ou procure um banco de leite humano e saiba como doar. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Você precisa comprar equipamentos comerciais para o seu negócio? A loja Lumac é o lugar certo. Fogões industriais, freezers, estufas, geladeiras, fornos, vitrines, assadeiras, misturadeiras e muito mais. A loja Lumac tem equipamentos que agilizam seu processo de produção. Loja Lumac Equipamentos Comerciais. Duas lojas no centro de Fortaleza. Acesse o Instagram, arroba loja Lumac. Fale com a gente pelo WhatsApp, 85 98170 1856. Loja Lumac. Então, homem dívida, o que trouxe você à terapia hoje? Eu tô arrasado. Terminaram mais um relacionamento comigo. Aconteceu alguma coisa? Minha crush negociou a dívida com a Caixa e me deu tchau. E agora, o que será de mim? Tudo em dia Caixa. Descontos de até 90% para quitar suas dívidas. Isso é bom para todo mundo. Acesse caixa.gov.br/tudoemdia e consulte as condições. Caixa, é por você, é por todo o Brasil. Acho que vou precisar de mais 10 sessões de terapia. Os Correios estão recebendo e encaminhando para o Rio Grande do Sul milhares de toneladas de donativos que a população brasileira está doando em nossas agências de todo o país. A solidariedade é imensa e o item que mais recebemos até agora nas agências foi roupa. As peças de vestuário são 70% dos donativos recebidos pelos Correios. Por isso, estamos suspendendo temporariamente o recebimento de doações de vestuário nas agências dos Correios, já que temos estoque suficiente desse item para entrega ao Estado gaúcho. Mas não se preocupe, você pode continuar contribuindo com doação de água, alimentos da cesta básica, fraldas, ração para pets e material de limpeza seco e de higiene pessoal em todas as nossas mais de 10 mil agências em todo o Brasil. Nós transportamos os donativos gratuitamente para entrega à Defesa Civil nessa importante corrente de união e solidariedade para a reconstrução do Rio Grande do Sul. Correios, presente para você, presente para o Rio Grande do Sul, presente para o Brasil. Apoio Rádio Liderança. Rádio Liderança 94,3. Liderança. O Ceará é destaque nacional na educação. Somos primeiro lugar em alfabetização no Brasil. Isso é fruto do trabalho e dedicação de toda a comunidade escolar e da parceria do governo e prefeituras. O governo do Ceará segue investindo fortemente na educação, apoiando as prefeituras e garantindo que nossa educação avance cada vez mais. Ceará, orgulho de ser referência na alfabetização. Juntos, construindo um futuro brilhante para nossas crianças. Governo do Ceará, cuidar da educação, avançar o Ceará. As músicas mais pedidas da manhã no Fone Liderança, com Jean Nunes. Sucesso Liderança. De segunda a sexta, 11 da manhã. Liderança. 94,3. Uma emissora do Grupo TS, afiliada à Rede Liderança de Rádios. O nome da rádio é Liderança. Alô, Márcio. Sou eu. Alô, alô, Liderança. Alô, alô, Paulinho da DK Top Passageiros de Quixadá, conhecido como Gordinho da Duster. Sempre com a gente aqui, né, Paulinho? Valeu, amigo, pela sua audiência, viu? Iderlan tá em Aroeira, Cruz, Ceará. Ronaldo em Paranaíba, Piauí. Quero abraçar também a Elivanda, tá no distrito de Canaúna e Palmirim, Ceará, também comigo. Alô, Luiz Rocha, tá no bairro Passaré, em Fortaleza, na escuta pela 94,3. E quero abraçar aqui a Gracilene em Oeiras, Piauí. Coisa boa. E você tá onde agora? Participe aí nosso WhatsApp, DDD 859-8202-1101. E continua a programação campeã da liderança, a Rádio que dá show. Liderança. Rádio que dá show e continua. É só pedir, a liderança toca. Oi galera, aqui é Anitta e você escuta aqui agora o meu novo som. Liderança FM, a rádio que dá show. Tu estava claro que não te hago bien, pero lo prohibido da más ganas de tener. Já te había dicho que no soy tu bebé, pero son las malas que hacen que quieran volver. To be real.

tô quase indo, mas aí, mas acho que não vai dar não. Não sou brinquedo pra de madrugada me ligar do nada querendo me usar. Não sou brinquedo pra cair na sua, feito um cão de rua, vai me abandonar. Mas se dá vontade, dá, dá vontade, dá, dá vontade, dá, dá vontade. Mas se dá vontade, dá, ei, dá vontade, dá, ei, dá vontade. Turma do pagode, Dom Juan. Não sou brinquedo, pra de madrugada me ligar do nada querendo me usar. Não sou brinquedo pra cair na sua, feito um cão de rua, vai me abandonar. Mas se dá vontade, dá, dá vontade, dá, dá vontade, dá, dá vontade. Mas se dá vontade, dá, dá vontade, dá, dá vontade, dá, dá vontade. Mas se dá vontade, dá, dá vontade, dá, dá vontade, dá, dá vontade. Mas te dá vontade, dá. Aí agora o papete, se você voltar com ela, você tá tirando. Fica tranquilo, essa não me vê mais. Já era. Mas te dá vontade, dá. Quando perguntarem que rádio você ouve, responda: Liderança. Rádio Liderança. Atenção, emissoras da Rede Liderança. Vem aí mais um campeão de audiência. Clube do Forró, o melhor do forró pop. Oferecimento Arroz e Leite 101. Oh, liderança. Clube do Forró, o melhor forró pop do Brasil. E aí, minha gente, que maravilha estarmos juntos. A sua felicidade já está no ar. Alô, Brasil, alô, você. É hora de Clube do Forró para todo o Brasil. Pelo sinal via satélite da Rede Liderança de Rádios para todo o planeta, pelo nosso aplicativo. Alô, você ouvindo pelas afiliadas Liderança SAT. Vamos que vamos, minha gente. Bom início de semana, ótima tarde de segunda. Vamos para mais uma jornada de 3 horas com o melhor do forró pop comigo, Adarlan Márcio, Dandan Felicidade. Até as 7 da noite, o melhor do forró pop. Pois é, tanto do passado quanto do presente, você vai interagindo também, pedindo a sua música e mandando o seu alô. Dandan, e qual é o zap, Dandan? Vamos lá, para você participar aqui dessa tarde gostosa de segunda, BBB 85982021101, para você indicar a sua e mandar o seu alô, beleza? 3 horas com o melhor do forró pop, te prometo que a melhor programação de forró você confere aqui até às 7 da noite na liderança. E vamos deixar de papo, vamos dar um pontapé inicial do nosso programa Clube do Forró na liderança. Clube do Forró. Liderança. Seu Natanzinho tocando seu coração. Natanzinho, quando tudo começou, você era encantada. Eu sendo seu primeiro amor e você minha namorada. E sempre me amou, agora quer se separar. O que aconteceu que não liga mais pra mim? O que está errado pra você agir assim? O coração tá com saudade.

desejei encontrar um alguém como eu, que pudesse querer, que pudesse me amar. Se eu te perder, literalmente eu vou pirar. Se você um dia me deixar, literalmente eu vou pirar. Se você um dia me deixar, literalmente eu vou pirar. Se você um dia me deixar, literalmente eu vou pirar. Se você um dia me deixar. Quatro e quinze na liderança. Ótima tarde pra você. Adalan Márcio. Sou eu. Alô, alô, liderança. Alô, alô, Nonatinho da Ruth, tá em Quixadá, Ceará, na sintonia. O Leonardo tá no Jardim Bandeirante, Maracanaú, Ceará, tá na escuta pela 94,3. Alô, Romário, tá em Groaíra e Ceará. Também no interior do Ceará, em Aracoiaba, tem o Dozão. Alô, Quitéria, tá no bairro Grande, a Portugal, em Fortaleza, tá na escuta pela 94,3. Na localidade de São Domingos, Santa Catarina, tem a Camila. Oi, Toinho Lima, meu garoto, tá em Jaguaretama, Ceará, também comigo, e quero abraçar a Margarida, que tá em Parnaíba, no Piauí, comigo também. Coisa boa, e você? DDD 85982021101, tô te esperando, tá bom? E continua a programação campeã da liderança, a rádio que dá show. Liderança, baú, baú de sucesso. Liderança. Quando eu tinha 15 anos de idade, eu arranjei a primeira namorada. Foi engraçado o namoro meio dela. Eu conversava e ela não dizia nada. Dei um beijinho perto do ouvido dela. Falei pra ela, diga o seu nome pra mim. Ela fechou os olhos e tocou a boca. E meio rouco começou dizendo assim: sou bebê bebê nenê de tata tata, ah pa pa pa pa nenê cida da da da, bebê bebê bebê nenê de tata tata, ah pa pa pa pa nenê cida da da da. Que forró é esse, Tidinha? É um forró real, é Tidinho. Comecei a rir, ela ficou zangada. Achei até que ela estava brincando. Falei pra ela, diga seu nome direito. Ela tossiu e começou soluçando. Bateu os pés, depois levantou os braços. Quando disse logo que ela vinha me bater, se levantou, me xingou e me bateu. E novamente começou a me dizer: sou bebê bebê nenini de tatatatá, ah papapá pare nesse cidadadadá, bebê bebê bebê nenini de tatatatá, ah papapá pare nesse cidadadadá. A bichinha é gatinha, mas é boa. Falei pra ela, vou ali comprar cigarro. Ela nervosa me falou, vá, vá, vá, vá. Meu, kikikiri, meu dudu. Eu quero o fufu, fufu, mamá, já, já. Falei pra ela, diga o seu nome outra vez. Ela nervosa me empurrou, cara de fogo. Se encolheu, se chupou e fez narita. Muito nervosa, começou de novo. Se sou bebê, bebê, nenini, tita, tata, tata. Ah, papapá, pare, necessita, tata, tata. Bebê, bebê, bebê, nenini, tita, tata, tata. Ah, papapá, pare, necessita, tata, tata. E o seu nome não podia explicar. Seu nome era Benedita Aparecida. Demorei muito, mas consegui decifrar. Eu deixei ela, nunca mais a procurei. Mas parecia que ela estava junto a mim. Que até de noite, na hora que me deitava, e me escutava uma voz dizendo assim: se sou bebê, bebê, nenê, de tatatatá, ah, pa, pa, pa, pare, necessita, da, da, da. Bebê, bebê, bebê, nenê, de tatatatá, ah, pa, pa, pa, pare, necessita, da, da, da.

assistindo novela numa TV 14 polegadas. Imagem chuviscada, bom brilho na antena. Quem me vê dá até pena que ela tá lá. Do atual vai existir um ex. Sua vez, trovador! Será que Cristiano? Vamos que vamos, Rio de Janeiro! E aí, Rio de Janeiro? Mas é Rádio Liderança. Será que é pra tanto? Será que eu mereço? Não tá alto demais esse preço. Essa troca com troco, quem tá julgando essa lei do retorno? Fazer ela de besta foi gastar pra cabeça. Eu tinha um lar, eu tinha uma casa. Agora eu tô morando num hotel de rodoviária, assistindo novela numa TV 14 polegadas. Imagem chuviscada, bom brilho na antena. Quem me vê dá até pena. E ela tá onde, Salvador? Café na cama que eu paguei, fazendo todo dia o que comigo era uma vez por mês. Na cama que eu paguei, fazendo o amor que a gente nunca fez. Na cama que eu paguei, fazendo todo dia o que comigo era uma vez por mês. E coração aprende de uma vez. Pra cada atual vai existir um ex. O coração aprende de uma vez. Pra cada atual vai existir um ex. Que essa varilha! Pensa numa conta cara, hein? Falou, Rio de Janeiro! Obrigado, Ever. Safadão, pra quem pediu, participação de Zé Neto e Cristiano, na cama que eu paguei, Clube do Forró Liderança até as 7 da noite, que teve ainda Gil Mendes, 20 anos atrás, Telepatia, Líbanos da Recordação, Barões da Pisadinha, Xande Avião, Forró Real e a Benedita Aparecida, literalmente Tarcísio do Acordeon, quem perde é você, com ela, Flávia Félix e ele, Willen Gomes, os dois arrebentando aí na Furacão, Desejo de Menina Moldura e abrimos com Te Amo de Verdade, Natanzinho, DDD 85982021101, tá só no comecinho, tem muito tempo aí pra você participar, tá? Já já tem recordação com a Noda de Caju, Forró Balancear também e muito mais, tá? Sai daí não. Daqui a pouco, na liderança. Muda pra minha vida. Move agora Giga mais Fibra, a internet que você já conhece agora Giga Turbinada. Giga mais qualidade, Giga mais velocidade, Giga mais proximidade e agora tem também Giga mais possibilidades. A Move agora é Giga mais Fibra. Assine já ligando para 103.53 ou acesse gigamaisfibra.com.br e vire o cliente que tem sempre mais. Uma história de sucesso. Leve a sério a limpeza da sua casa, condomínio e da sua empresa. Na loja Tá Limpo da Cidade dos Funcionários, você encontra os melhores produtos de limpeza com o melhor preço da cidade. Tudo limpinho e

Rádio que dá show, agora tem ela e Araty, Alessandro também, forró seu desejo. Oi, Fortaleza! Não tenho culpa se teu beijo encaixou tão bem, se nossos olhos não têm olhos para mais ninguém, se meia hora depois que a gente se solta, sente saudade. Então por que não dorme aqui? Minha camisa pode ser o seu pijama. Se preferir, você pode ficar a semana, porque por mim você nem ia embora. Muda pra minha vida e vem se apertar comigo na cama de solteiro. Aqui cabem as suas coisas, nosso amor inteiro. Eu não me importo em ceder espaço pra caber nós dois. Muda pra minha vida e vem se apertar comigo na cama de solteiro. Aqui cabem as suas coisas, nosso amor inteiro. Somos nós, seu desejo. Seu desejo. Diz. Não tenho culpa se teu beijo encaixa tão bem, se nossos olhos não têm olhos para mais ninguém, se meia hora depois que a gente se solta. Escuta assim, ó. Então por que não dorme aqui? Minha camisa pode ser o seu pijama. Se preferir, você pode ficar a semana, porque por mim você nem embora. Muda pra minha vida e vem se apertar comigo na cama de solteiro. Aqui cabem as suas coisas, nosso amor inteiro. Eu não me importo em ceder espaço pra caber nós dois. Muda pra minha vida e vem se apertar comigo na cama de solteiro. Aqui cabem as suas coisas, nosso amor inteiro. Eu não me importo em ceder espaço pra caber nós dois. E a cama de casa eu arrumo depois. Se teu beijo encaixou tão bem. Baú de sucesso. Liderança. Se apaixone como nunca. Nota de caju. O vício do forró. Deixa disso. Eu nasci pra te amar. Você sabe muito bem que eu vou voltar. Se a saudade se queimar mais que o sol, vou sentir o mesmo sol em mim também. Eu sobrevivo desse amor. Acredite, por favor. Está escrito em meu olhar. O paraíso é uma flor com mil pétalas neon, mas olhar o céu azul e dizer I love you. O ciúme, essa sua obsessão, pode aos poucos te deixar na solidão.